tocam agora as melhores músicas em inglês. Saber moya, te frase amor ma po. Musgo swa, pa chau noa, te frase amor ma po. Nkrile va pa lugar, nunca vola. Imagina. Agora devagar, kabisa vitu vinye mabo. Atenzona, tengo andare sexy tipo da Madonna. Io so quiero que la sea mi donna. Yeah, lanza vitu vinye, lanza vitu vinye. Ela è di machi, utanjana, so come la fashi. Adesso a luz, Nelson, let's go. Pick up na mão, leva pra sala de bar e dá racha. Oh girl, racha, na sala de bar, é vindo minha. Pick up na mão, leva pra sala de bar e dá racha. Oh girl, racha, na sala de bar, dança vindo minha, babo. Eu te digo, me mata. O beat tá se bem pra poder parar. contigo también es sensual. Pretty girl, I like your little body when you shake it. I like your little smile, it just killed me. Sweetheart, so cute, too much for me. Pretty girl, essa garina mais bala que eu vejo aqui. Quem diria, Mansta Jake, canta pra ti. Confesso que as bala tão fofa, so cool. Oh bebê, desliga o telelê pra ninguém ligar. O beat tá subindo pra poder parar. Na garra assim bem forte pra não escorregar. Deus te digo me matar. O beat tá subindo pra poder parar. Oxê pequena, vem me rebolar. Beijo digo teve bem sensual. O da racho me chama. DJ deixa eu vem pra caprichar. Yeah, it's too hot for me. Move your body, baby. Escucha el grito de mi corazón. Este sonido es mi motivación. Puedes hacer parte de mi sueño. Si te gusta, maestro, bienvenido. Porque I'm a loba, I'm a loba, I'm a loba. Why I, why I, why I, fez o vibrar. saber. soy tan si tú supieras como hago. Capor y nega, llega perto de mí. Fica siempre así, baby. Oh yeah, voy fofo, voy lindo, voy duro. Que voy harta que tengo el fofo, sincero. Porque todo que el que se está yo ve, voy fofo, voy lindo, voy duro. Que voy harta que tengo el fofo, sincero. Voy en todo que el que me está yo ve. Tanto más sudar de ti, ni un año al lado de vos. Quem crê? Quanto mais vontade de ter nebo panga mais bem na boa. Quem tem fé, fofo. Dis-moi, mon bébé, que tu veux me protéger de tout, tu sais. Dis-moi, mon amour, que tu m'aimes et pour toujours tu serais prêt à tout. Oui, fofo, oui, lindo, oui, tout doux. Oui, moi, j'ai ta crétine, oui, fofo. Segunda vez com eu já me tinha feito tudo com dizer. Terceira vez que eu encontrar, vou perguntar onde é que não te tabaco essa coisa. O responder em nenhum lugar já não terminar. With me, thinking I'm a superstar. I gotta be honest, I don't mind the attention. But there's a few things I really have to mention. One, there is no love, two, it's just a game. You know the rules to the game, let's play, girl. It's a one night stand. Come and game with me. está extraño. Si busqué larga mi amor, ya me cae. Que lo que me era un despavor. Te creé, brinca, hubo corazón o no. Crecer 100% cubo, 100% cubo. Capor e mura coisa que já me fazem na passada, não. E tudo torna o coração com trazer. Tanta pedir para vos desculpar. Hoje está com o mistério na minha vida. Para viver e respirar. Para viver. can you feel me? Oh, just you and me. Now we're loving and we're kissing again, again, again. Por toi, não cá poder, ser estou. certeza que tem ninguém pra quebrantar, não. Tava longe, é. Tem certeza, momento de fé. Na você, mm-hmm. que te magia. Olho meia-meia, tô fazendo transpirar. Let's go. Estormento casa de son por en cuenta más. Me estipaño con luz y en la oscuridad. Mostra un camino que capaz de merecer perdón. Tal vez de un lição que tenía que aprender. Batate o falhas na passada que cometer. Por quando não, não, cadê chave? Passou que não possa contornar o meu. Não, não, me salvam de solidão. Que me é um filho Deus também. A amizade que tinha já perdeu. Família e amigos, tudo já abandonou. Tudo respeito que tinha já cadê. Sentimento e inveja por todo mundo tá julgando. Já tive que ouvir com tentar explicar. Vergonha e calão capô te abafar. Espesa muito pesado pra carregar. Amor, não tem nenhum futuro.